O governador Wellington Dias, do Piauí, ele tem algumas características aí interessantes. É a terceira vez que ocupa o governo do estado, é um estado sem crise financeira, com bons indicadores aí na saúde e na educação. E é uma das vozes aí mais lustras do PT, em um momento de transição que vai exigir novas ideias aí, novas lideranças. Governador, eu queria primeiro entender um pouquinho a crise dos estados, a crise fiscal e o que está acontecendo no Piauí. Olha, assim como o Brasil não é uma ilha dentro do Brasil, ou seja, o que acontece no mundo reflete aqui, e é preciso registrar, se a gente olhar, a crise chegou no mundo, principalmente no mundo mais desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa, fortemente em 2008. E ela veio chegar ao Brasil, né, na verdade, mais fortemente agora, final de 2014 para frente. Por quê? Porque eu acho que a gente estava com o plano certo. Qual era esse plano? De um lado, investir em dois ramos, investir nos mais pobres, que faz a economia crescer de forma espalhada. Essa foi o grande projeto do presidente Lula, da sua equipe, e abraçado por governadores de diferentes partidos, prefeitos, setor empresarial, enfim, do Brasil inteiro, e dos movimentos sociais. O outro é trabalhar uma infraestrutura que sustenta e faz crescer a economia. Não é só uma infraestrutura para o social, o hospital, a creche, a unidade básica de saúde, o luz para todos, a habitação, o saneamento, a água, mas também, além da qualidade de vida, e a estrada, o metrô, os modernos aeroportos que tem o Brasil. Olha o próprio estádio de futebol, olha o teatro, olha o que você tem hoje no Brasil. As primeiras linhas ferroviárias, depois de séculos sem investimentos, portos, ou seja, estradas, comunicação, ou seja, eu acredito que, se a gente, eu sempre digo assim, ó, se a gente perceber, quando entra 2014, tem uma mudança, né? Eu acho que a presidenta Dilma pagou um preço por apostar em um outro caminho. Eu era líder do bloco de apoio ao governo dela, no Senado, e já chamava atenção, né? Primeiro que eu posso falar hoje, deve ter uma relação boa com ele, é um técnico competente, mas não era a mesma ideia do Brasil, Joaquim Levy. Tá Entre certo? nós, Eu acho que foi um ali desastre aquele foi uma fazer um mudança. pacote fiscal no meio de uma crise econômica. Eu acho que o economista, o doutor Deluso, quando ele foi ao Senado, ele disse, em poucas palavras, que eu acho que eu diria. De um lado, se ela tem um pecado, foi excesso de responsabilidade. Ou seja, fez um corte brutal, Isso. 2,2 do PIB de corte. Isso, você tem uma economia que vem acelerada e dá um freio, não é? Daquele, você está a 180 por hora e dá um freio brusco. Claro que dá derrapada, claro que arrebenta o veículo, o risco de capotar como capotou, ele é gigante. O outro ponto que eu acho que a gente tem uma situação não controlada. Eu posso falar isso aqui porque meu partido também ajudou nisso. É um sistema em que é quase impossível o controle das despesas de custeio e de folha. Veja, o Piauí tem zero dívida com a União. Eu tenho como controlar a dívida, tá certo? Agora, como é que eu controlo? Nós temos um déficit na Previdência, isso é real. Por isso que eu estou defendendo tudo ao PT. O PT não pode só, sou contra reforma. Não, eu posso até melhorar, aperfeiçoar, mas eu tenho que ter uma proposta, tá certo? Eu tenho uma proposta, eu não posso, no século XXI, dizer que não mudou nada desde o Getúlio Vargas para cá, desde foi criado o INSS para cá, ou seja, há uma necessidade de mudanças. Nesse sentido, o que nós tivemos foi uma queda na economia e os estados mais endividados, por isso que eu defendo o alongamento da dívida, que beneficia São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esses quatro estados aqui, de 55 bilhões do esforço fiscal, ficam com próximo de 50 bilhões. Aí os outros que fizeram o dever de casa, aí está o Piauí, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. No Nordeste tem uma dívida maior, Alagoas, que dentro da nacional é pequena. Mas assim, desses 55 bilhões, 20 estados. 9, fica com 5 bilhões, 9%. Então, daí que a gente colocou, olha, primeiro, a receita partilhada com a União, e esse é o motivo do desequilíbrio, a economia cai, a receita da União cai, o fundo de participação, e aí desaba. Eu cito um exemplo do Piauí, mês de agosto, fizemos um esforço gigante de atrair investimentos. Eu estou nesse instante em São Paulo para uma reunião com a Câmara do Comércio Brasil-Japão para levar japoneses, aí nós temos empresários do Piauí e do Japão, para investir no Piauí. Porque como é que eu saio da crise? Com crescimento. O ano passado tivemos crescimento, esse ano vamos ter crescimento no Piauí. O ano passado não perdemos emprego praticamente. Quer dizer, por conta da crise nacional, as obras federais pararam, o programa de energia, programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, a construção civil especialmente desabou, perdemos cerca de 120 mil empregos, mas nós geramos 120 mil empregos. Em quais setores? Na área da agricultura, nessa área da própria indústria, na área relacionada à irrigação, mineração, energia solar, energia elétrica, né, as eólicas, né, ou seja, e no comércio, na área dos serviços, de modo muito forte. Então, veja, o que eu estou colocando é que, no meu estado, a receita é partilhada. Metade da receita é aqui eu tenho controle, a outra metade é o ministro da Fazenda e a Receita Federal do Brasil, eu não tenho como atuar em nada ali. Bom, a nossa receita cresce 15%, a outra desaba 17%, você tem queda livre. Então, todo o esforço que você faz é anulado por conta disso. Então, o que é que nós fizemos? Foi feito um estudo pelo Tribunal de Contas da União que mostra, primeiro, tem dinheiro dos estados represado. Lei Candir, ou seja, os estados exportam, nós estamos crescendo nossas exportações. Para incentivar a exportação, que é bom para o Brasil, nós não cobramos ICMS, aí a União diz, pode deixar que eu compenso. Aí não libera o dinheiro. Até hoje não foi resolvido assim? Não foi. Nós temos coisa de 2014 bloqueada para pagar, né? Para não dizer que é desse governo agora. É uma prática realmente que precisa ser alterada. Estou tratando disso com a ministra Carmen Lúcia agora, quando assumiu o Supremo. E veja, nesse caso, o que acontece é que os estados desequilibraram. Então fizemos uma conta e disse, olha, é o Tribunal de Contas que está dizendo. Tem 14 bilhões que, na verdade, os estados perderam por medidas e por decisão do governo federal. Libera esse dinheiro. Aí sentamos, abrimos um entendimento, que a União também está com dificuldade. Olha, 14 não, mas a gente precisa discutir aqui um valor menor. Aceitamos a metade. Então, nós nos organizamos aqui com 7 bilhões. Agora sentamos com o ministro Meirelles, nós queríamos ter uma agenda com o presidente Temer, e ele alegou que não podia receber, mandou que o ministro Fazenda recebesse. Para quê? Para dizer não. Tá certo? O que é que os estados disseram? Olha, nós estamos atrás de uma agenda com o presidente da República. Nós queremos olho no olho que o presidente diga. Eu não posso atender o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. No mesmo dia que ele estava dizendo não, foi liberar 30 bilhões para os bancos. Tá certo? Agora, eu quero, claro que eu amo o Rio de Janeiro, e queria que ali o Rio de Janeiro, naquela hora da Olimpíada ali, é o Brasil, é a imagem do Brasil. Então, liberar 2,9 bilhões como auxílio emergencial para o Rio é uma maravilha. Eu quero que libere para 50 bilhões para São Paulo, para Rio de Janeiro, também para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Mas dizer que não tem 7 bilhões para tirar do colapso, estou falando de colapso, o Piauí tem uma situação até mais confortável, mas veja a situação de Sergipe, tá certo? Com atraso de salário, veja de Roraima, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, para pegar exemplo, enfim, nós temos uma situação que é violenta, Cris. Saída, o caminho do Rio de Janeiro de decretar calamidade, desde julho os estados estão querendo fazer. Qual é o problema? Na hora que vários estados brasileiros decretarem calamidade, o que aconteceu com o Rio? Caiu a nota, a avaliação do Rio. Na hora que vários estados decretarem, cai a avaliação do Brasil. Então, poxa, se a gente quer sair da crise, tem que ter um esforço de todo mundo para fazer a economia crescer. Para fazer a economia crescer. E também nós estamos apresentando propostas nesse sentido. Governador, como é que essa polarização política se reflete no Piauí? Bom, primeiro, nesse caso, não se trata de uma luta do Piauí, de um governo do PT contra... Nordeste, governo, Centro-Oeste... Nós estamos tratando aqui de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estamos tentando evitar essa situação, que eu acho que é a pior, que é de estados terem que... Tem aí 14, 16 estados que já tomaram a decisão. Ó, não tem outro jeito, até porque tem que adotar medidas lá, onde você tem que pegar recursos de uma área para poder tratar de áreas prioritárias. Lá na saúde eu estou morrendo gente, lá na segurança está morrendo gente. Então eu tenho que tirar daqui, que a lei hoje não impede, para botar ali, para poder fazer. O decreto calamidade permite isso. Para evitar um decreto desse, como fez o Rio, é que nós estamos querendo um entendimento. O que pedimos agora? Antecipe o valor da repatriação. Tá. Desconta lá na frente. Quer dizer, mas nem isso não é possível. Bom, no caso do Piauí, o que, que eu acredito é que não tem nenhuma expectativa da gente ter os investimentos, enfim. Não é por conta de um ser governo e o outro ser oposição. É pela realidade brasileira, eu nasci. Pela realidade brasileira. Qual é a tese que eu estou defendendo desde ainda 2012, quando eu comecei a sentir que as coisas não estavam andando? Ora, se tem uma crise, e ela chegou forte em 14, 15 e agora em 16, é recessão, né? Ou seja, eu brinco muito, nós já somos a Grécia e fazemos assim de conta que ninguém está vendo. É isso. Olha a crise política, tem dados melhores? Tem uma reserva cambial boa, a inflação começa a ter controle. Vamos tirar proveito disso? Vamos tirar proveito disso. Qual é a proposta então? É a saída que outros países fizeram. O que que se fez nos Estados Unidos quando aquele chegou em 2008? O Obama é o país mais endividado do mundo, vai ao Congresso e diz, eu quero autorização para endividar mais. Claro. Eu quero 400 bilhões de dólares. Tá certo? E conseguiu. É maneira de reativar a economia e aumentar a receita. Então, e se não é o setor público, quem dá o primeiro passo? Setor privado? Não tem perigo. Então, o que é que eu propus? Naquela época que eu propus, a dívida da União era 58% do PIB. Eu propus o seguinte, olha, ela vai, à medida que a economia cai, a receita cai e a proporção da dívida em relação ao PIB sobe. Ou seja, a dívida na proporção do PIB vai subir de qualquer jeito. Vai subir porque a taxa Selic é um crime, é uma violência como se faz. De novo, desde a época do ministro Joaquim Levy. Ou seja, eu tenho inflação de 6, eu subi para 14 a Selic, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ela é no máximo 2% da taxa, a taxa de juros baixo é no máximo 2% da inflação. Se a inflação hoje está em 8, ela é para ser 10. Se ela está em 10, é para ser 12. Você entende? Então, é uma coisa escandalosa que nós temos no Brasil. Resultado, eu vinha conversando com o senador Lindenberg. O país, não é que pagava 250 bilhões de juros, passa a pagar 500 bilhões de juros. Então, não adianta agora de CPMF vir aqui com 80 bilhões, não adianta. É um grão de areia no meio disso tudo. Foi isso que desequilibrou a União, desequilibrou os estados e desequilibrou o setor privado. Isso. Essa aqui é a verdade. Então, o que, é que nós estamos defendendo? Primeiro, 3% do PIB de crescimento da dívida planejado. Isso dá 180 bilhões. Para quê? Para tocar as obras que estão paradas. Começa pelas obras espalhadas por 5.600 municípios, é uma unidade de saúde, é um calçamento, é uma água. Isso aqui é para poder gerar emprego, gera 1 milhão de emprego se a gente fizer isso, tá certo? Dois, as obras estruturantes que faz a economia crescer. Então, a primeira 30 bilhões, a outra 30 bilhões. Então, aquilo que tem de PPP, ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, não é? Ou seja, comunicação, aquilo que cai o custo do Brasil e permite um crescimento. E ter 60 bilhões para um ano dessa forma, 60 bilhões para o ano seguinte, 60 bilhões para o ano seguinte. Eu acho que só isso já encoraja, não é, o setor privado. Quando o setor privado vier, e aí outra coisa que o Brasil não está atento, Nassim, no meu Piauí, nesse instante, tem 62 bilhões de reais na carteira de investimentos privados. Aguardando o quê? Aguardando o ambiente melhorar. Tá. Aguardando um financiamento, que os juros estão altos. Aguardando uma obra pública que é casada com a sua. Eu tenho lá um investidor, o grupo Votorantim, está fazendo o maior parque eólico do planeta, lá na divisa do Piauí com a Bahia, na região do município de Queimada Nova Paulistana. E são 4 bilhões e meio na primeira etapa, mais 4 bilhões e meio na segunda. O que é que ele precisa ter segurança? É que vai ter uma linha, não é, que era até a Abengoa, aquela empresa francesa que quebrou, não é, que terminou atrasando essa obra, para fazer a conexão. Eles vão produzir energia a partir do vento, energia eólica, tem que conectar para vender, como manda o contrato. Essa obra precisa andar, então. Então tem que ter investimentos públicos casado com investimentos privados para garantir as condições, não é, de você ter a circulação de dinheiro. Aí não são, não é 1 milhão de empregos, aí vamos gerar 2-3 milhões de empregos. Qual é o meu raciocínio? Se a inflação cai, a taxa Selic vai se adequando à inflação. Se nós temos um colchão de reserva confortável, se nós temos o CAGED dizendo que o emprego foi positivo, a balança comercial está subindo, o câmbio está num patamar bom, todo mundo se anima de novo. Quem dá o primeiro passo? O setor público. Aí diz, mas com esses juros, como é que vamos fazer? Apresentamos também uma outra alternativa. O Brasil já enfrentou seu pior momento com um colchão de reserva de mais ou menos 350 bilhões de dólares. Então tá, esse aqui é o patamar. Assim como na inflação é em torno de 2%, a Selic a mais, aqui também 350 bilhões de dólares como o patamar mínimo de reserva. O que ultrapassar disso? Tira e paga a dívida, abre um espaço para captar lá fora mais recursos em moeda estrangeira. Por que lá fora? Porque enquanto o juro aqui dentro, o banco para uma indústria, para o Estado, para quem quer que seja, está cobrando 15, 16% ao ano, lá fora a gente consegue pegar dinheiro e está farto a 2%, a 3%, no máximo 4% ao ano. Só risco câmbio. 3, 4% de carência, a garantia de 15, 20 anos de pago para pagamento e se aplica um RED, aplica uma taxa cambial. Tá. Eu tenho um empréstimo com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil captou lá na França o dinheiro, e nós estamos aplicando no Piauí, tá certo? Pagando um RED, pagando uma taxa da variação cambial. Vale a pena? Claro que vale a pena. Por quê? Porque primeiro nós vamos ter mais, nós temos uma aposta que vamos ter mais estabilidade. Bom, para isso é fundamental que se apague aí o incêndio dos estados para impedir que haja decantação do estado de calamidade. Você usou a palavra correta, incêndio. Então, se eu tenho uma situação de colapso, de incêndio, de calamidade, eu tenho que tratar primeiro do emergencial. Eu vou primeiro na base do fogo, para depois ir cuidar dos escombros, tá certo? Tiro os seres humanos, enfim. Em primeiro lugar, os seres humanos, apagar o fogo. Não é assim que se faz no incêndio? Isso. Então, no caso dos estados, primeiro os hospitais, primeiro a segurança, primeiro as coisas que são assim do essenciais à população, mas só para terminar. Ora, isso aqui, a gente fez as contas dos estados, com 7 bilhões a gente resolve. É muito pouco para evitar estados fazendo decreto de calamidade. Quando a gente vê aí os planos que estão sendo conduzidos aí pelo governo Temer, inclusive PPPs, privatização, no fundo são estudos que já vinham sendo tocados aí pelo Nelson Barbosa e que agora, ou seja, atrasou-se aí a recuperação da economia esse período todo por uma questão de jogo de poder. Agora que o PT é oposição, se destravar a economia pode comprometer 2018 para o PT. Como é que o partido encara essa questão? Não, primeiro, é bom lembrar, tinha a crise mundial, tinha uma situação de medidas que acho que o PT tem que reconhecer que errou. Tá. Errou quando exagerou no excesso de responsabilidade, ou seja, fez um corte brutal, com Selic elevada demais, com corte de investimentos, com concessões de benefícios numa hora que era para usar aqueles 80, 100 bilhões por ano, estou falando aí de 200 bilhões em 2015, final de 2015, da eleição para cá, era isso que era para ter sido investido. Veja, e se preferiu, não, libera o imposto dessa indústria, daquela outra, tal. Resultado, prometeram gerar os empregos, não geraram. Não cumpriram o compromisso e o desemprego cresceu, que é o ponto crucial da crise. O outro é que não pode desconhecer que houve um boicote do Congresso. Desde que terminou a eleição, o Congresso parou, principalmente a Câmara. Parou. Chegou a não ter comissão até metade do ano passado. Até metade desse ano, melhor dizendo. Então, o que eu quero dizer com isso é que não só não se aprovou medidas como essas que o Nelson Barbosa tinha apresentado, ele apresentava lá, precisa ter aqui que tratado, alguma solução para a Previdência, alguma coisa sobre o controle dos gastos, que não pode ser mexendo, não é, naquilo que é essencial, como a saúde, etc., que não pode ser aquilo que é direito, que não é só um direito pensando, não é, vamos dizer assim, no indivíduo. É que o país fazer isso para aquele indivíduo é bom para o país. Claro. Tá certo? Você tem energia, educação, saúde, é pressuposto de qualquer país de se eu largar uma jornada de 12 horas para todo mundo, esse país vai virar uma doença total aí. Porra. Tá certo? Então, eu trabalho, até eu brinco com você, eu trabalho 15 horas por dia, mas não é bom não, é dor de cabeça. Você, dura. Se não for por generosidade, ao menos por esperteza, e né? Não é bom quando se faz isso com o país inteiro. Acho que precisa, o povo tem que trabalhar. Mas tem que também ter um momento com a família, tem que ter um momento para a vida, para a vida. Mas como que o PT encara essa questão? Bom, primeiro, é um debate que, graças a Deus, está crescendo. Pessoal, nós agora não vamos ser, como relata o presidente Lula, apenas um partido de oposição. É por isso que toda essa frenética para... Eu assisti, me permita aqui fazer uma pausa... o Felipe González, ex-ministro da França, dizia, presidente Lula, eu fui o Lula da Espanha. Transformaram meu partido numa quadrilha, eu de bandido, tentaram me prender e tentaram me matar. Portugal fizeram isso também. Tá certo? Então, Portugal, na Itália, em vários lugares. É uma guerra mundial. No México. Então, o que ele diz assim, se prepare, não é? Vão querer te condenar, vão querer te prender. Sorte tua. Se te condenar ou se te prender, porque se não conseguir, vão tentar te matar. Veja, isso aqui não é brincadeira, é algo grave. É isso. Tá certo? Bom, aí voltando aqui. Mas ele, como nosso líder, eu fiquei feliz em ouvir ele dizer, nós não vamos ter que ser só um partido de oposição. Nós temos que estar preparado para um partido de oposição que quer ser governo. Então a gente não pode, na oposição, estar defendendo coisas que no governo a gente não vai fazer. Nós já fomos governo, a gente já viu como é. Então, se não é essa a proposta da Previdência, o que que vamos fazer? Qual é? Se não é essa proposta da economia, porque ela não deu certo, qual é a proposta? E tem um grupo de conjuntura, né, que envolve muitas pessoas nas diferentes áreas, que está trabalhando. A ética, nós vamos ter que ter uma discussão e um posicionamento sério na política, né? Ou seja, claramente, tudo que está acontecendo, você tem um sistema que é absurdamente caro, é caro e não tem financiamento nem público e nem privado. Vem de onde? O dinheiro cai de onde? Tá certo? Então, esta eleição que está acontecendo agora é uma daquelas que mais está se usando dinheiro privado, não é? Da história, que é uma das eleições mais caras do mundo, que é uma das que mais tem candidato. Não é? Tem cidades como Teresina que tem, sei lá, cerca de 500, 600 candidatos a vereador. Cada candidato é uma campanha. Cada candidato é um cartaz, é um contador, enfim. Então tem que mudar a regra. A regra está errada. Ou seja, o que vai sair dessas eleições vai ser um rebaixamento ainda maior da política. Eu avalio que é muito ruim o que sai. Acho que à medida do tempo que essa regra foi permanecendo, foi piorando a qualidade na política. Eu reconheço isso. Diante disso, qual é o caminho? Enquanto a reforma não sai, porque aquele Congresso ali vai fazer, eu acho que estava certa a presidenta Dilma, tem que fazer uma consulta à população para poder fazer acontecer. Bom, se aquele Congresso não faz, nós vamos trabalhar como? Então nós vamos ter que encontrar uma forma. Tem uma ideia de que se tenha uma espécie de frente ampla, que não está na nomenclatura da nossa legislação, que a gente possa ter os partidos que sobraram, vamos dizer assim, PT, PDT, PCdoB, PROS, sei lá, alguns partidos, mais alguns partidos, líderes de partidos que mesmo estando na base do governo, mas permanecem num campo de defesa daquele projeto, gente que está no PMDB, gente que está no PTB, está no PP, está em diversos partidos, no PR, enfim, basta olhar o quadro das eleições municipais. Onde é que o PT está coligado no Brasil todo? Você vai ver o tamanho da salada. Onde é que o PSDB está coligado? Você vai ver o tamanho da salada. Então, nós temos uma geleia geral na política. E há necessidade de se ter um plano para poder ter uma ideia, ter um projeto e que envolva as outras áreas, a cultura, o esporte, que envolva o social, que envolva não só o econômico, tá certo? E do outro lado, há necessidade, não é, de se ter vamos dizer assim, um arcabouço que cuide dessa parte pública, ou seja, o modelo de gestão é engolidor do dinheiro do povo. O povo faz um esforço para pagar uma carga tributária elevada e ela é consumida na área meio, ela é consumida. E esse fortalecimento das corporações de elite aí acaba conspirando contra Pronto, são os maiores salários. É, lá atrás se fez uma regra que era assim, ó, ninguém vai ganhar mais do que o governador. Vai dar uma olhada no meu estado lá, meu salário é 18. Lá se fala de gente ganhando 60. É, tem gente no Brasil ganhando mais de 100. Tá certo? Não é isso, quanto é que o presidente da época ganha? Tudo isso em cima de liminares, em cima de... Liminares, é uma coisa escandalosa, você entende? Então, assim, ou tem uma nova pactuação para poder se ter um controle sobre as despesas. É, agora, repito, não pode ser como estão querendo fazer, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro daquilo que é a essência, é a base do Brasil. E repito aqui, não é uma posição, eu não defendo a saúde por conta de cooperativismo da saúde. Eu defendo pensando no Brasil. Claro. Eu quero um Brasil com mais saúde, tá certo? Eu quero um Brasil com mais educação. Então, se a gente não investir também pela área pública fortemente, o setor privado até resolve uma parte, a gente não vai ter, vai ter uma desigualdade muito maior. Governador, no seu estado o senhor se dá bem com o PSDB? Temos uma boa relação com todos os partidos. Eu brinco muito lá que pode ser até que alguém declarou que é meu inimigo, mas eu não tenho nenhum inimigo. Respeito os adversários, temos uma boa relação. Ou seja, eu digo sempre que na política é como você ir dirigir um avião. Fica imaginando um piloto de avião. Se eu tenho a opção de ir, não é, por, no meio de uma tempestade ou de caminhar num céu de brigadeiro, dirigir um avião já não é fácil. Eu prefiro o céu de brigadeiro. Então, distensionar na política é uma necessidade para acelerar a solução para o povo. Me explica um pouquinho o fenômeno do Piauí. Eu acompanho desde os anos 90 lá, já se dizia na época lá que tinha conseguido equacionar melhor a saúde com os vizinhos. Vocês têm vizinhos absolutamente belicosos em termos políticos lá, que é Alagoas, Ceará, Pernambuco. Pernambucano, que eu adoro Pernambuco, eu mesmo, culturalmente tudo, mas como esse pacto político é histórico do Piauí? Quais são as raízes, digamos, dessa visão política que prevalece no Piauí? Não, eu devo dizer que no Piauí também, não é? Já chegou a ter uma política de pistolagem para matar um adversário. Um vice-prefeito que assumir encomenda para matar o prefeito para poder lhe ocupar o lugar. E assim, um suplente deputado que manda matar o outro, matava os adversários, enfim. E xingamentos e uma política ácida. Eu creio que a gente teve um distensionamento e isso não passou por um líder, não foi por mim. Claro que o meu jeito como governador ajudou, mas foram vários líderes, anos e anos, para a gente chegar onde chegou. Então, eu sou seu adversário, não sou seu inimigo. Eu sou governador, você é prefeito, tá certo? Você é parlamentar, você está no judiciário, você está no Ministério Público, você está na defensoria, mas nós estamos todos no mesmo barco. Aqui tem um barco chamado Piauí, e nós vamos ter que navegar juntos, tá certo? Vamos ter que cuidar aqui, podemos ter nossas divergências, mas vamos ter que trabalhar. Então, cito o exemplo, na bancada federal tem uma parte, não é, que nas eleições concorre em um campo oposto ao meu. Mas terminou a eleição, a gente tem as agendas lá em Brasília, nos ministérios, vai todo mundo, tá certo? Agora mesmo, no posicionamento em relação a várias questões de interesse, essa, por exemplo, é do Norte e Nordeste, do auxílio emergencial, a posição da bancada do Piauí, ela é comum, independente de quem é governo ou quem é oposição. Isso, eu acho que é uma necessidade. Política é isso. É isso. Agora, é isso. É diálogo, tá certo? Não se faz isso com lei, não se faz isso com decreto, se faz isso com diálogo. É o que eu acho que acontece. Muito bom. Quanto tempo? 30. Muito bom, governador. Tranquilo, meu irmão. Pô, tomara que a sua palavra aí seja ouvida do PT, viu? Porque...